amor pede perdão. Apareci no mundo, juntou uma porção de vagabundo da orgia de noite. Teve samba e batucada que acabou de madrugada. Grossa pancadaria. Depois do meu batismo de fumaça, mamei um litro e meio de cachaça. E fui adormecer como um despacho, deitadinha no capacho, na porta dos enjeitados. Cresci olhando a vida sem malícia, quando um cabo de desprezada como um cão. E hoje que eu sou mesmo da virada e que eu não tenho nada, nada, que por Deus fui esquecida, irei cada vez mais mesmo lambando, seguirei sempre cantando na batucada da vida. É de Noé. A sua estação radiofónica na internet. Boa noite, amor. Meu grande amor, contigo sonharei e a minha dor esquecerei se eu souber que o sonho teu foi o sonho meu. Boa noite, amor, e sonhe enfim, pensando sempre em mim, na carícia de um beijo que foi. grande amor. Tuas mãos foram minhas com calma, porque foste em minha alma como um amanhecer, porque foste o que te Antena Web, a loucurofonia à distância de um clique. Sintoniza-te. De tanto levar frechada do teu olhar, de tanto levar frechada do teu olhar, meu peito parece, sabe o que? Tábua de tiro ao Álvaro. Não tem mais onde furar. Não tem mais. De tanto levar frechada do teu olhar, meu peito até parece, sabe o que? Tábua de tiro ao Álvaro. Sabe o que? Alva de tiro ao Álvaro. Não tem mais onde furar. Não tem mais. De tanto levar frechada do teu olhar, meu peito até parece, sabe o que? Alva de tiro ao Álvaro. Let's foi feito amigo de tudo que a gente sonhou. O que foi feito da vida? O que foi feito do amor? Falo assim sem saudade, falo assim por saber se muito vale o já feito, mais vale o que será. Mais vale o que será. E o que foi feito é preciso conhecer para melhor prosseguir. Falo assim sem tristeza, falo por acreditar que é cobrando o que fomos e nós iremos crescer. Nós iremos crescer. Outros outubros virão, outras manhãs plenas de sol e de luz. Alertem todos os alarmas, que o homem que eu era voltou. A tribo toda reunida, ração dividida ao sol de nossa Vera Cruz. Quando o descanso era luta pelo pão e aventura sem paz. E a cabeça rodava, gira, gira de amor e até mesmo a fé. Não era cega nem nada, era só nuvem no céu e raiz. Proporcionamos verdadeiras noites elétricas. Electric Nights, para que a tua noite seja repleta de energia. Todos os dias de segunda a domingo, entre as 2 e as 4 da manhã. Electric Nights, na Antena Web. A Rádio Antena Web apresenta... Vamos dançar. Joana Pessoa, intérprete de música tradicional portuguesa, com especial enfoque no fado, Joana Pessoa é um nome a ter em atenção na música lusa. Vamos conversar com esta intérprete e damos-lhe agora a oportunidade de escutar, na íntegra, esta mesma conversa. Conheça a voz e a música de Joana Pessoa, é entrevistada de mais uma edição do Tempo de Antena, nesta sexta-feira, a partir das 5 da tarde. Aqui, e só aqui, na sua rádio Antena Web. Aos sábados, a Antena Web leva até si uma forma diferente de ouvir rádio. Nos primeiros anos em que se fizeram gravações, as músicas eram antecedidas de interlocutores que as anunciavam. Serão eles a voz deste programa. Ouça verdadeiras relíquias, compreendidas entre as décadas de 1880 a 1910. Rádio 1900. Aos sábados, entre as 21h30 e as 22h. Aqui, na Rádio Antena Web. Faleceu ontem nesta capital o senhor Eleutério Amaral. O féretro sairá diretamente da Capela Sistina para o Rio Guandu. A família pede não sejam enviadas boias nem coroas. A Rádio Jornal do Brasil comunicou o falecimento do Sr. Eleupério ten Feverant Sambolta. Elis Regina. Esse samba foi feito por Gilberto Gil. E vai para Dorival Caymmi, João Gilberto e Caetano Veloso. O Rio de Janeiro continua lindo. O Rio de Janeiro continua sendo. O Rio de Janeiro, fevereiro e março. Alô, alô, Realengo. Aquele abraço, alô, torcida do Flamengo. Aquele abraço, alô, alô, Realengo. Aquele abraço, alô, torcida do Flamengo. Aquele abraço. Chacrinha continua balançando a pança e cozinhando a mão, rodando a massa. Continua dando as ordens do terreiro. Alô, alô, seu Chacrinha, velho guerreiro. Alô, alô, Terezinha, Rio de Janeiro. Alô, alô, seu Chacrinha, velho palhaço. Alô, alô, Terezinha, aquele abraço. Alô, moça da Pantela, aquele abraço. Todo mundo na Portela, aquele abraço. Todo mês de fevereiro. Já me deu régua e compasso. Quem sabe de mim sou eu. Aquele abraço pra você que me esqueceu. Antena Web, sintoniza-te! E tem jangada no mar. Ei, ei, ei, hoje tem arrastão. Todo mundo pescar. Chega de sombra e João. Choveu a garração entrando no bar sem fim. É meu irmão, me traz de Iemanjá pra mim. Santa Bárbara, me abençoai. Quero me casar com Janaína. E puxa bem devagar. Bem-vindo à arrastão. É a rainha do mar. Vem, vem na rede, João. Pra mim, Começa a apanhar. Cresce, neguinho, me abraça. Cresce, me ensina a cantar. Eu vim de tanta desgraça, mas muito eu te posso ensinar. Mas muito eu te posso ensinar. Capoeira posso ensinar. Ziquezira posso tirar. Valentia posso emprestar. Liberdade só posso esperar. Neguinho na estrada, ufa pra lá e pra cá. Vixe, que coisa mais linda, ufa, neguinho começando a andar. Ufa, neguinho na estrada, ufa pra lá e pra cá. Vixe, que coisa mais linda, ufa, neguinho começando a andar. Começando a andar, começando a andar. E já começa a apanhar. Cresce, neguinho, me abraça. Cresce, me ensina a cantar. Eu vim de tanta desgraça, muito te posso ensinar, muito te posso ensinar. Capoeira posso ensinar, ziquezira posso tirar, valentia posso emprestar, liberdade só posso esperar. Antenna Web, un caso serio nella radiofonia. Meu mestre deu a partida, é hora, vamos embora, pros rumos do litoral, vamos embora. Na volta eu venho ligeiro, vamos embora, eu venho primeiro pra tomar teu coração, é hora. Ora, vamos embora, é hora, vamos embora, é hora, vamos embora. Vamos embora, ora, vamos embora, é hora, vamos embora, é hora, vamos embora. Viração, virando vai, olha o vento, a embarcação. Minha jangada não é navio, não, não é vapor, nem avião. Mas carrega muito amor dentro do seu coração. Sou meu mestre, meu proeiro, sou segundo, sou primeiro. Reta de chegar, olha a reta de chegar. Mestre proeiro, segundo, primeiro. Reta de chegar, reta de chegar. Meu barco é procissão, minha terra é minha igreja. Noiva é rosário, no seu corpo vou rezar. Minha noiva é meu rosário, no seu corpo vou rezar. Ora, ora, vamos embora. Vamos embora, vamos embora. Vamos embora, vamos embora. Ora, vamos embora, vamos embora, nego. Vamos embora, velho. Vamos embora, nego. Vamos embora, velho. Vamos embora, ora, vamos embora. Viração, virando vai, olha o vento, a embarcação. Minha jangada não é navio, não, não é vapor, nem avião. Mas carrega tanto amor dentro do seu coração. Sou meu mestre, meu proeiro, sou segundo, sou primeiro. Reta de chegar, olha a reta de chegar. Mestre proeiro, segundo, primeiro. Reta de chegar, reta de chegar. Meu barco é procissão, minha terra é minha igreja. Noiva é rosário, no seu corpo vou rezar. Minha noiva é meu rosário, no seu corpo vou rezar. Ora, ora, vamos embora. Vamos embora, vamos embora. Vamos embora, vamos embora. Ora, vamos embora, vamos embora. Ora, velho, vamos embora. Nego, vamos embora, velho, vamos embora.